da imensidão do paraíso. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. Sinônimo de amor é sinônimo de amor é aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marca. Aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito a hora e o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. Sei de mim, um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, mania que dá e passa. O amor deixa marca que não dá pra pagar. Sei que aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito a hora. Eu não encontro uma palavra. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. Uma coisa que se acabou, porta marca sempre aperta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. A porta marca sempre aperta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Tô aqui, cabeça doida, desejo pegando fogo, e sem saber direito a hora. Eu não encontro uma palavra. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. Uma coisa fixa é acabou. Thank you.

vês, tu vês. Eu já estou nos teus braços. Tu vês, tu vês. Eu já estou nos teus Desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. Abero os avaneios todos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais e folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Oh, oh, oh. Disparo balas de canhão é inútil, pois existe um grão vizinho. Tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Oh, oh, oh, oh, oh. Hey.

la belle de Ju. Belle de Ju. Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blues. Mas Belle de Ju no azul viajava, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. La Belle de Ju. E... gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, girassol. Um girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol. Oh, morena, flor do desejo, cheira em meu lençol. Um girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol. Oh, morena, flor do desejo, até o cheiro em meu lençol. Desço pra rua, sinto saudade, gata selvagem, sou caçador. Morena, flor do desejo, cheiro matador. Oh, oh, oh, oh. Mar e sol, gira, gira, gira, sol. Mar e sol, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Essa é a canção do povo marcado, do povo feliz. É o admirável Gado Novo. É o nosso Brasil. Vocês que fazem parte dessa massa, que passa dos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa aparecer, e ver que toda essa engrenagem já sentia ferrugem lhe comer. Vida de dado, povo marcado, povo feliz, é com vocês. Yeah.

sol inclemente se arredirar. Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar o inverno. Desculpe eu pedir para acabar com o inferno que sempre deixou o meu Ceará. Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho. Pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, Senhor, me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e dele pedido cheio de mágoa pro sol inclemente se arretirar. Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar o inferno. Desculpe eu pedir para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. Que sempre queimou o meu Ceará. Que sempre queimou o meu Ceará. Que sempre queimou o meu Ceará. A solidão é fera, a solidão devora. É amiga das horas, prima irmã do tempo. E faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão é fera. Solidão é fera, é amiga das horas, é prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão dos astros, a solidão da lua, a solidão da noite, a solidão da rua. A solidão é fera, a solidão devora. E faz nossos relógios, causando um descompasso no meu coração. A solidão é fera, é amiga das horas, é prima irmã do tempo. E faz nossos relógios caminhar, causando um descompasso no meu coração. A solidão dos astros, a solidão da lua, a solidão da noite, a solidão da rua. Thank you.

fruta que vê extemporânea, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta que vê extemporânea, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Vamos agora, vou fazer um improviso. Vou tirando do juiz, fazendo na hora cá. Eu daqui, você de lá, você de lá, eu aqui. Não existe tititi na base do improvisar. Vou dizer que é aiá, você diz que é oiô. Quando eu disser que é oiô, responda que é aiá. Aiá, oiô, aiá, oiô. Ai, ai, ai, ai, ai, oiô, oiô, oiô, oiô, oiô. Você diz que é oiô, quando eu disser que é oiô, responda que é aiá, aiá, oiô, aiá, oiô. Veja agora, meus irmãos, que eu vou acelerando. Todo mundo vem comigo pra bater do improvisar. Vou dizer que é aiá, você diz que é oiô, quando eu disser que é oiô, responda que é aiá. Dê-me seu dinheiro que quero viver. Dê-me seu relógio que eu quero saber. Quanto tempo falta para lhe esquecer? Quanto vale um homem para amar você? Minha profissão é suja e vulgar. Quero pagamento para me deitar junto com você, estrangular meu riso. Dê-me seu amor que dele não preciso. Relação acabasse assim, como um caramelo que chegasse ao fim. A boca vermelha de uma dama louca. Pague meu dinheiro e vista sua roupa. Deixa a porta aberta quando for saindo. Você vai chorando e eu fico sorrindo. Contem pras amigas que foi tudo mal. Nada me preocupa de um marginal. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Thank you.

moça bonita. Moça pintada, seu tiro certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão. Uma moça bonita, deixou em pedaço meu coração. Uma moça pintada, seu tiro certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério e segredo, foi divino brinquedo, se amar como dois animais. Foi mistério e segredo, foi divino brinquedo e muito mais, se amar como dois animais. Eu olhava vagabundo de cachorro vadio, olhava a pintada, ela estava no cio. Era um cão vagabundo e uma onça pintada, se amando na praça como os animais. Se amando na praça como os animais. Como os animais. Foi mistério e segredo, foi divino brinquedo, se amar.